estás a ficar bom neste jogo, Flounder. Obrigada, Ariel. Observa. Eu espero que o rei esteja bem disposto hoje. Às vezes sobe-lhe algo ao nariz. Flounder, não! Sebastião, cuidado! Ah! Ei, tire-me já daqui! Ena, o rei Tritão ficava fundo se eu esmagasse o caranguejo dele. Pois claro, ele sabe que pode contar com as minhas tenazes. Bem, eu vou voltar ao palácio. O rei não consegue encontrar a coroa sem mim. Uau! O Sebastião deve ser o caranguejo mais importante do reino. A limpeza semestral da Real Coroa. Eu trato já disso, Majestade. Limpar a coroa cai sempre muito bem. Evidentemente. A seguir, na agenda real, polir o Real Tridente. Me dá licença! Espera! Não! Continua! A seguir, na agenda real, o problema dos tubarolas. Ah, sim. Precisamos de estabelecer a paz com os tubarolas. E já estou a ficar farto de procurar por toda a parte um perito em tubarolas. Ia ser o meu conselheiro mais importante. Mais importante? Majestade, eu sou especialista na cultura tubarolina. Não me digas, Sebastião. Oh, sim, sim! Conheço os tubarolas tão bem como as minhas costas. Vivi lá quando era novo. A sério? Os tubarolas são terríveis, não são? Oh, sim, terríveis! E o Imperador Chaga é matreiro? Poeta matreiro! Eu preciso de alguém que consiga ver e compreender os seus esquemas. Consigo vê-los, tal como consigo ver pelo buraco deste donut do mar. E preciso de alguém que fale a sua língua. É uma língua simples, Majestade. Dizem só. Então já não preciso de procurar mais. Tu, Sebastião, vais ser o meu embaixador na Tubarólia. Ah, obrigado, Vossa Graça. Não se vai arrepender. Então aqui tens o salvo-conduto real. Oh, mas que generosidade! E eu preciso disso para quê? Vais à Tubarólia marcar uma conferência de paz. Vou? Vais falar com os tubarolas? Falar? Para os trazer para a família da Atlântica. Trazer? Sebastião, mostra-lhes quem é o chefe. Espero que não lhes mostre quem é o alimento. Xé, mano, vou mesmo virar patinhas de caranguejo. Eu não percebo nada da tubarolha. Só fui lá parar numa noite sem querer. Oh, pobre Sebastião. Como é que eu me meto nestas alhadas? Yeah. muito humilde que seja, não há nada como o nosso lar. Não me comas! Nunca se come marisco à terça-feira! Olá, Sebastião. Ariel, Flounder. Viemos atrás de ti. Talvez te possamos ajudar. Ajudar? A mim? Não, eu não preciso de ajuda. Ser comido não tem ciência nenhuma. Vá lá, Sebastião. Nós vamos estar sempre atrás de ti. Sim, bem lá atrás, meu. Força, Sebastião. Diz-lhes que o embaixador está aqui. Bom, não estão? Olha, paciência. Vamos para casa que se faz tarde. Vá lá, Sebastião. Até eu tenho coragem para tocar a campainha. Quem vem lá? Não faço ideia nenhuma. Na verdade, eu ia tentar descobrir isso. Tchau. Este é o embaixador real do Rei Tritão de Atlântica. E trouxe isto. Um salvo-conduto para entrar em segurança. Tu não queres que o poderoso Tritão venha cá pessoalmente, pois não? Ele trazia o tridente e... uau! Fritava-vos todos com batatas e arroz. Anda, Sebastião. Eu prefiro esperar aqui fora. Não te preocupes, Flounder. O embaixador vai proteger-nos. Felizmente. Eu sou o embaixador. O Imperador Chaga vai receber-vos. Se atreve a invadir o reino da Tubarólia. Caranguejo doce? Não, obrigado, Imperador Chaga. Eu estou de dieta. Também eu. Dieta de marisco. Estou com fome. Sebastião, tu estás bem? Não, Ariel. Estou mal. Este lugar não é para mim. Não digas isso, Sebastião. Eles só querem meter-te medo. E resulta? Ouve lá, Chaga. O Sebastião é um membro importante da corte do Rei Tritão. Nem mais. Vem marcar uma conferência de paz e não se vai embora enquanto não tratar do assunto. Nem mais. E ele não quer saber se lhe comem a cabeça e partem o corpo todo. Nem mais. Comer a cabeça é suficiente. Aquele caranguejo mandar umas ótimas patinhas para o nosso jantar. É a tua oportunidade. De fugir? Não, Sebastião. De agarrar o momento. De lhe falar com alma. Tu és o embaixador de paz do rei. Tu tens razão, Maria. Chaga! Se tu não concordas com a paz, nunca mais vais a viver em harmonia com o resto do mar. Aceito, pai. Não. Temos de seguir a paz para o bem das crianças que vivem em todos os cantos do resto do mar. Aceito, pai. A paz não espera por ninguém. Eu disse... Aceito, pai. O quê? É na pá. Macacos do mar me levem. Os tubarolas aceitaram a paz muito facilmente. Boa! Olhem, tiveram de enfrentar o caranguejo direito do rei, que é torto até dizer chega. Os tubarolas até vão enviar um tesouro ao rei para agradecer a minha vinda até cá. Gosto da alcunha que me deram. Sebastião Grande. Solidamente. Bem, está na hora de voltar para a farra. Toda a gente me quer apertar a mão. Não os faça esperar, Sebastião. O Flounder e eu vamos explorar a zona. Boa! Mais assustador do que este lugar é impossível. Enganei-me, como de costume. Está ali uma luz. Anda! Vai ser um sinal para o nosso exército atacar. Assim que o caranguejo idiota chegar com o nosso presente ao Palácio do Tritão, onde vocês, robô tridente, e o outro faz sinal da torre mais alta, mas só quando estiverem todos a dormir. Mas, comandante, se estiver a dormir, não vai ver o nosso sinal. Não somos nós que vamos estar a dormir, cérebro de minhoca. É o Tritão. Oh! Tubarolas não querem a paz. Vou usar o Sebastião para destruir a Atlântica. Eu não vou escrever uma carta a dizer ao Sebastião para ir sem nós. Escreva a carta, princesa. Senão o meu tenente vai fazer uma espetada! Espera! Eu escrevo-a! Libertam! Vai escrever uma cartinha ao caranguejo da treta! Sim, Sebastião o Grande. Este valioso tesouro é para vos mostrar como estamos interessados na paz. É na pá! Para o rei vai ser uma surpresa. É claro que vai. Bom, onde é que está Ariel? Oh, Sebastião o Grande, os teus amigos deixaram-te esta carta. A miúda tem de aprender a escrever as cartas mais pequenas. Não. Querido Sebastião, decidimos ficar cá mais um bocado. Diz ao pai que volto mais tarde. Esta miúda está sempre nas nuvens. O que para uma sereia é muito longe daqui, pá. É de te esperar. Ela não passa de uma jovem sereia curiosa. Não é um caranguejo diplomata inteligente. Como tu. Eu ando de lado. Mas penso para a frente. E não sei não. Se calhar devia esperar. Oh, esperar para quê? Lembra-te do que disseste? A paz não espera por ninguém. Sim, isso é verdade. Então ouve o meu aviso. O Imperador Shaka não gosta de esperar. Dá para ver. Eu vou já. Vamos para a Atlântica! Tu sabes o caminho, não sabes? Mas é claro, Imperador Shaga! Evidentemente! Tenho cara de parvo, ok? De certeza que vou ganhar uma medalha das grandes! É claro que não vou espetá-la no meu corpo, já nota! Mas pode usar cola ou assim? Mal posso esperar pela grande abertura. O grande Sebastião foi na cantiga. Ela mordeu o anzol. Ai, não gosto nada desta frase. Esta noite, o exército da Tubarólia vai destruir a Atlântica. Para sempre! Thank you. já te disse, Flounder, tu não podes andar à barbatanada com todas as tubarolas que te aparecem à frente. Porquê? São todos uns cobardolas. Oi, mas que medo. Eu nunca perdi uma luta com uma tubarola. A sério? Tu não passas do menor que... Ai, é? Até o Plankton é mais esperto que tu. Achas? Vá lá, mostra o que vales. Vá lá, Flounder. Não lhe faças mal. Nem mais. Está bem, mostra lá a barbatanada. Só podem lutar com as barbatanas, por isso tens de amarrar as mãos. Vou adorar. Muito bem, então e agora? Ei, a nossa luta! Ah, é verdade. Eu nunca perdi uma luta com o tubarola. Nunca entrei em nenhuma. Estarem cá os miúdos e eu ficar tão orgulhosos de mim. O embaixador da Tubarólia chega amanhã, majestade. E depois os dois embaixadores vão negociar tudo o que há para negociar. Saíste-te bem, Sebastião. Agradeço-te. Ana, sabe bem, mas eu esperava uma medalha ou assim. Vamos a ver. Eu vou pensar no assunto. Sair daqui a esmagar o caranguejo. Só falta aparecer a luz da Índia na torre mais alta do palácio, senhor. Para atacar e destruir a Atlântica de uma vez por todas. Olha lá, por acaso gostas da vida militar? Qualquer palerma ia perceber que estavam dois tipos escondidos na Arca do Tesouro. Deixa passar. Olha a ceia do Imperador. A ceia do Imperador. Deixa passar. Bom trabalho, rapazes. Que país parece-me familiar. Bom trabalho, Flounder. Ana! Já cheguei ao meu limite diário de valentia. Fico por aqui. Eu vou fazer o sinal. Então, achas que aqui o Sebastião tem cara de macaco do mar, hein? Tu! Era disto que eu estava à espera. Sabes que mais? Escapei. Aquela luz é de uma enguia? Não parece. Razão, majestade. Eu fui um péssimo embaixador. Sebastião o Grande. Não é nada grande. Sebastião, de que é que tu estás a falar? Tu és um embaixador cheio de vida. Por isso, por pouco, ias ainda à vida. Ah, tu devias ter visto, papá. Ele entrou pela tubarólia e disse assim... Temos de seguir a paz. O que ele disse? Para o bem das crianças. Foi. O que ele disse, não foi? Ai, até fiquei arrepiada. Bem, o Sebastião é o caranguejo com o maior coração que eu já vi até hoje. Ai, quem vê cascas não vê corações. E ele foi corajoso. Os tubarões faziam. E eu disse, oh não. Mas o Sebastião disse, eu vou estabelecer a paz, pá. Ana, obrigado, Flounder. Dá outra oportunidade ao Sebastião, papá. Bom, ele demonstrou ter muita garra. É, só garra tenho logo duas. E os teus amigos acreditam em ti? Está bem, Sebastião. Continuas a ser o meu braço direito. Boa! Fantástico! Oh, não se vai arrepender, Majestade. Sabe, eu estive a pensar. Se calhar devia ter um guarda-costas pessoal. Eu ia ficar bem de uniforme. E se eu tivesse uniforme, o senhor já tinha de espetar a medalha.